Alô? Alô, Tenente Moraes? Sim, então. Governador Elton Dias, eu ia falar com o senhor, tudo bem? Tudo bem. Meu jovem, Meu governador. eu preciso ter uma palavrinha com o nosso chefe. Ele está ainda na reunião do Senado? Não, já acabou. Pode falar agora? Tá Posso. aqui do lado, pera um minuto, por favor. Ok. Alô? Meu querido, Fala, querido, tudo bem? meu abraço aí. Firme e forte, eu lhe dizer. O que eu vou lhe dizer, outras pessoas devem estar lhe dizendo. Lembra daquela nossa conversa no aeroporto de Brasília? Eu e o Jorge Viana. O Brasil precisa, nesse instante, de você aqui. Sei que você está fazendo, de vir, de voltar e tal. Mas eu sei que é uma operação que não é fácil para você. Pelo que eu sei, disposição dela. E acho que vale a pena, viu, presidente? Mas deixa eu te falar, eu vou ter uma conversa com ela, porque não é fácil. Eu sei que não Não é é. uma tarefa Eu fácil. Ou seja, eu sei que não. Eu sei, eu sei, eu sei. jamais direi para o governo para me proteger. Não, eu sei, mas não é para isso. É Para mim. pela. Isso que você está fazendo é uma coisa excepcional, é fantástico o que você está fazendo. Acho que dá resultado. Se caminhar nas duas direções, o que você está fazendo, junto àquelas medidas que a gente está tratando da economia, eu estou aqui para falar com ela sobre isso. Tem oito partidos, 21 governadores que dão sustentação às mudanças que ela precisa fazer para valer na economia. Não tem jeito, ela tem que ampliar um pouco o endividamento para poder ter dinheiro, poder fazer esse país Eu voltar. acho, eu acho, eu acho. A coisa mais simples que ela tem que fazer Não depende de Congresso nem de nada isso aqui. é liberar financiamento para os É isso, governadores é isso, presidente. e É isso, é isso. fazer o BNDES liberar logo dinheiro para as obras do tal do Pio, do PAC, da puta que pariu, Presidente, sabe? ela tem que ampliar E a meta crédito. a meta do superávit, pelo menos 2 pontos na conta de alguns. Nós temos um dos menores endividamentos do mundo, apesar de ele ter crescido artificialmente nesse período. Vamos passar de 61 para 63, sei lá, uma merreca, uma merda de endividamento muito baixo. Eu digo que já está complicado. Eu vou Tá ver depois certo? eu te falo. Você Tá bem. está em Brasília? Estou em Brasília, estou em Brasília. Tá certo? Mas olha, pense nisso. Agora. Pense que é importante, presidente. Tá bom, É querido. importante, tá bem? Tá bom, Um abração aí, ó. tá bom. Deus te Tchau, abraço. tchau.